gente vai suar. Suar, suar, ah. E nesse tinga-laga-tinga a gente vai mexer. Amor, amor, amolecer. E nesse tinga-laga-tinga passe a mão na testa. A mão na testa, a mão na testa. Agora joga a mão pra cima e bate palmas. O nosso amor é festa. Eu quero ver você descer. Desce, manhã, vai. E joga de ladinho. Eu quero ver você mexer bem gostosinho. Chora, cavaquinho. É, galera, arrebenta. Ai, simbora. Todo mundo quebrando. Olha a quebradeira. E nesse tinga-laga-tinga a gente vai suar. A gente vai mexer. Amor, amor, amolecer. E nesse tinga-laga-tinga a gente vai suar. Assim, manhã, suar, vai. Suar, ah. E nesse tinga-laga-tinga a gente vai mexer. Amor, amor, amolecer. E nesse tinga-laga-tinga passe a mão na testa. A mão na testa, a mão na testa. Agora joga a mão pra cima e bate palmas. Gangue do samba é festa.